Alguma vez você me fez chorar. E eu acreditei que dessa vez tudo ia mudar. Eu não vou mais ouvir meu coração. Sei que vou sofrer. Não quero apenas ter um caso com você. Toda vez que ele te faz chorar, você inventa uma desculpa e vem me procurar. Depois só me dá um tempo e fica sem ligar. Me faz chorar. Não vou mais ficar na sua mão. Tô cheio desse papo de separação. Vive me dizendo que vai separar. Depois que faz